en tu mundo y del grado de más. Puedo utilizar con el 0109. nós fechamos para o Salvador, com o número de direção 95. 1-1-8-7-9-5, pega o objeto. Objeto, novamente. Tem que olhar para o 06, suba para 1500 pés e forma um tráfego no corredor Interlagos, conseguindo para o Ceasa, a 1000 pés em Charlie, 1500. 1500, tráfego de pés, 06. Vou 2065, autorizado a minha linha manter, tipo 1-0. A linha mantém 1-0, 2065. Sou em Salvador, Papa Romeu, Serra Gordiosca, está na proa da Rota Praia, vai ingressar no campo. Pede Papa Romeu, Serra Gordiosca, consiga para o Ceasa, informa o tráfego que utiliza a Força Aérea Brasileira, 1500 pés, ingressando na perna 200, pista 1-0. O tráfego prossegue para a Rota Praia, Serra Gordiosca. O 065, autorizado de decolagem, pistão 90, vento 120 graus, 119. A linha decola, cabeça 90, voo 2065. Espero o controle saiba. Achar a identificação dessa via chegada com a Mediúna, nível de voo 070. Siga para a final da 17, aguarde instruções. Mantendo 1.000 pés, prossegue final 17, aguardando instruções. Terra golpeando. Olimpo 06, faça um 360 pela direita, reporte interceptando a perna 200, pistão 90, informa um tráfego R2 da Avianca em direção ao final da, de 1.0 para a ponto 90. 3.0 pela direita, Olimpo 06. Torre Salvador, boa. Qual é o Mike? É Cuzulu, faço situação na frente da porra. Visual com aeronave na base. Qual é a pena do Gertão no pé do centro do aeronave marítimo? Tem só para o Mike, é Cuzulu, mantém o farol de Itapuã, aguarde por favor. Mandará, eita porra, mandará. Na linha do litoral sul sem interferência. Tráfego adicional, Charlie 1500 a 1010, ingressando na final da pista auxiliar, não interfere na aproximação. Terceiro tráfego, pretende a força aérea 1500 pés na perna 200, pista 1-0. Tráfego, já desceu mesmo. Posto 650, povo autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus e 1-1-9. Encerra Golfiosca, informa um tráfego a 4 milhas da final da pista 90 para ponto, condições 5 aliás como número 2. Afirma? Sente. Autorizado para seguir final 17, aguarde instruções para ponto, enquadrando como número 2. Já do final da 17, como número 2, Encerra Golfiosca. Papai, meu Serra Golfiosca, da presente, faça um 360 pela direita, reporte me interceptando final 97. 2171, chama o centro do filtro, verso 95, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251, alterna 123, 8. Sou 2171. 3 anos, avançar a perna do vento, aguardo para girar a base, 206. Gente, Mike Acuzulu, mantém o farol de Capão, aguarde instruções. 1500 Zulu. Autorizado o final 97, aguardando a autorização a todos. Tiago. O meu mic é com o Google, de imediato autorizado. Cruzamento da final 10. Aguarde para chegar na base como número 2, final 97. Tá bom, não. Aberto o cartão, vou fechar a casa para gerar mais uma. Confirmando base pela direita 17. Aguarde para gerar base pela direita 17. Tá para o meu mic é azul. Sim, passando bem pela direita da 17, aguardando. Fechando a linha 250 em solo 28. Direção do táxi alto, fechando solo Salvador na 21, sinal 9. Tá Eu tenho a Golfiões com o computador de no 7, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Vamos autorizar o no 7, é o céu, Lopes. Oi, bom dia, boa noite. 3-0, 4-0 da 10 graus. Construir 0, conselho de aliás, decolagem parada, pistão 0. Afirma, conselho de decolagem parada. Autorizado, aliás, decolar sem parada, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, aliás, decolar sem parada, pista 10, o gol 1-2-3-0. O limpo 0-6, autorizado, chegar em base, aguardando a autorização do toque remetido a pistão 0. Em girando base, aguardando para o toque remetido a pistão 0. O meu Mike é com o Zulu, informa o tráfego Charlie 150, curta o final, pistão 17 para pouso. Está ciente, ou o Mike é com o Zulu? Papai Romeu Serra Golf Oscar, informa o tráfego Robson 44, realizando o cruzamento da final da pistão 10, com o número 2 para pouso, pistão 17. Ciente do tráfego Serra Golf Oscar. Azul 9040, bom dia, mantém ponto de cara. O Mike é com o Zulu visual, vai lá na curta final da 17. Sente o Papa Romeu, Mike é com o Zulu, aguarde para gerar base. Meu mic é com Zulu, along. Prossiga inicialmente para Ceasa, aguarde para gerar base final 17, tráfego nacional da 10 para toque remetido. 125-1-23-8. 125-1-23-8-0-65, bom amor de Deus. Papai Romeu Serra Golf Lodge com o solo de 3-2 e limpando autorizado, pack segue até a data. 1-2-3-0, decolar 2-3-2, chame o controle Salvador, 1-2-0, decima 8. 1-2-0-8, boa. Olimpo 0-6, informa o helicóptero no setor norte do campo, aqui antes está sem interferência. Autorizado, toque a remetida, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-1. O livro só tem remetido para o 3740, reduza para 220 mais, fazer operação para o sequenciamento. Mantenha a proa 035, limite ao curso localizador. Velocidade 220, faz 5 mil pés, confirme, proa 035, está 3740. Desce para 3 mil pés, está 3740, o ajuste é no 020. 320 mil pés, está 3740. Eu mais quero que o outro exame não me afete agora as autorizações de pouso. Para o localizador direita com a 060. Forma estabilizada. 060, estou precisando 3740. 3740, reduza para 200 mais. Concentra no tempo, 3740. 2739, identifique e fazer chegada da linha de 1, nível 060. Identifique, por saber a chegada a mano, vou de voo 070. Zero meia para corrimir 235, tudo mantém um no meu pé e ingresso na perna 200, pista não zero, aguarde instruções para gerar base. Quem está curvando à esquerda, gostaria de manter 1500, é possível? Inicialmente mantenha meu pé e tráfego para decolagem pistão no zero no perfil da saída Momo com curva esquerda. Tudo mantenha meu pé e prossiga para Ceasa, aguarde instruções. Meu pé e aprende Ceasa, limite 060. Oi Salvador, bom dia, azul 4207, estabilizado em ele. Azul 9040, decolagem autorizada pistão no zero, vento 1 no 0 graus e no 0 mais. Decolagem no 0, azul 9040. Azul 4207, continua aproximação, aguarde pista livre, a TR da companhia iniciando o decolagem pista no zero. 4207. 207, tráfego adicional à esquerda, P3 da Força Aérea 1 no 10, no setor norte, inicialmente na perna do vento pista no zero, sem interferência. 4207. Absoluto 487, voo e toque. Voa toque 487. Do 9040, decola 237, devido ao P3 da Força Aérea 1 no 10, no perna do vento no 0. Prossiga com a proa até 2 mil pés, após 2 mil curva esquerda, no perfil da saída, Momo. Prossegue levar a proa até 2 mil pés, após cumprir a saída ao 9040. Azul 4207, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, Momo, não? Depois, 9 no 0, azul 4207. chamo 105, frequência número 2000, decimal 85, até no número 25, decimal 400. 2000, 3740, Campo Avista. 3740, chamo turno, número 8, decimal 95. 1895, tá? Estamos 3740, bom dia, estabilizado Light Rate. Estamos 3740, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pontos, pista 90, para informação à esquerda, no setor norte do campão, número 73 da Força Aérea, espero sem interferência. Obrigado pela informação, continua a aproximação, 3740. Azul, azul, 9740. Via 9740. 9040. Azul 9040, vai subir via. Entre 0198 para o localizador, direita para 050, forma estabilizada, desce para 3, no 3, hoje para o último 0020, projeto final de procedimento da secção, forma estabilizada. Ok, descendo forma estabilizada, direita para 050, forma estabilizada. Afirmo, 050, 2, no 3, forma estabilizada. Vai chamar, 3198. Perigoso. Senhor, estou soltando, vendo que isso já era afastado, que hoje estão no 028 ou no 06, repassa na página 90, já enchendo, espero aqui. Eu repassará, 06. Então, o setor agora, a instrução será analisada. Deixa eu avisar o canal nacional, o Jardim. 3740, informa o P3 da Força Aérea ingressando no terreno, destruir a notícia afastada do eixo, então no zero, setor norte do campo, autorizado com os pistos no zero, vento no 0 graus e no 0 mais. Repouso na 10, visual com Orion, tá, 3740, P3. Azul 4307, são os 40, são 200, com 9. 3 ou 9? Até 4 mil pés, hoje foi ótimo, então nós 027. Acharam com 487, desce 4 mil, ajustando 027. A firma solicita acendendo 1.500 pés ou vai manter 1.000 pés, 026? Estou com custo bem quieto. Hoje a sessão no 1.500 pés, 026, a porta iniciando esperando a perna mesmo. Estou bem quieto, olha. 39 milhas, rumo sudeste, passando 095 para 4 mil pés, plano 767 dados. Bem, 737. 487 para o localizador esquerda para 130, forma estabilizada. Para o localizador esquerda 130, repórter estabilizado, 3437. Operação para o sequenciamento, curva esquerda, curva 025, limite, adial 2, 80 de Salvador. Esquerda 2, 025, bora para a 28 ali, mantém pistão zero. Tem mais alguma para pouso? Aí na lagoa, a última que eu pus, tem uma TR da decolagem, 806, passando 1360, reporte até. Pode alongar a perna do vento e aguarda a autorização? Afirmo, a um pé no vento quadrando a produção de radar, 1360. Ué. 77, proceda para 2 mil pés, reporte estabilizado. 1920-8. 9040, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 1, alterna 1, 2, 3, decimal, fugindo, 1, 2, 3, decimal 8, 1, 3, 5, decimal 3. 2, 8, 3, 5, 3, 9, 0, 4, 0. Fugindo. Uniforme Golf, uniforme Golf. Qual posição desse uniforme Golf? Direto Coral, 2770. Papo no Vale Golfo, no Vale Golfo, confirma essa posição, eu não recebo nenhuma drop no carro. Zé, eu quero ver. Tá sendo lindo? Confirma a distância para Salvador, Golfo no Vale Golfo. Você não vai ver o que você vai ter que fazer com a sua. Acho que o quilo é autorizado, tá? Você fala com os pés da Romeu. Alonga, pé no vento, guardando para girar mais. Alonga, pé no vento, 0-10. Salvador, bom dia, 477, canal IMS, 73. 477, como 473, pé no vento, piscina 0, autorizado, força, piscina 0, vento 120 graus, 1 no nós. Controle o azul 2770. Precisa do 2770. Por gentileza, quando possível, solicita a coordenação. Vamos por de Raíra. Aguardo 2770, mantenha ainda 3 coral. Está matando o coral, aguardando na sua escutão azul 2770. Não guardará a pista livre, eu quero ver. Lima, solo no Zona Sonora. Chico Golfe, November Golfe. Você, November Golfe, para a Chico da Esperança, semi transponde 0133. Negativo contra a turma da Golfe Aeronave, cheque exposição no maio 80. Cruzeiro dessa via, chegada para o Norte 1, para nível de 0050, QNH 1020. Agradeço o Cruzeiro dessa via, para nível de 0050. Pista no 0, vento 1, 0 graus, 0, 2, 9. 06. 06, autorizado, gira a base da porta final 06. Parada final 06. Eu nunca tive contato com a Zero decolada 09, controle de lado 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ele fala em gosto, novembro e gosto? Esse novembro e gosto recebeu primário da sua aeronave. Negativo o modo Charlie. Pode travar. Eu sou o meu autorizado a tocar meteu o destino 0, vento 1 no 0 graus e no 09. Busca a terra de fazer 06. O negócio com simetria. Gente, o curso do negócio agora recebeu. Agora sim. Primário secundário. Entrando no nível de 0,2. Solicita 360 pela direita da prova do vento, do que é de pé. T50, do set para 2000, utilizado o sinal de procedimento elétrico C, a posta estabilizada no localizador, que é negar o 0 do zero. Thank you. Azul 2770, número 6 para Coral. Serviço radar encerrado. Submontando o Giga 80, já me concluí a frequência 120 decimal 1. 94, autorizado a alinhar e manter o destino 0. Autorizado a alinhar e manter pista 101 na calma 4. Deixa para o nível de voo 050 e chegar para o 91. Que é legal, 0020.